precioso sangue que Jesus no Calvário, sobre o madeiro, pelo homem derramou. O sangue inocente que transforma a humanidade. É tão precioso que minha vida I'm not afraid to die.